Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a mais uma Leitura em Dia. Estamos a fechar mais uma semana de emissões e para a última edição desta semana trazemos uma proposta para os mais novos. É a coleção Quando Eu For Grande, este é o segundo volume e tem depois por subtítulo Peripécias em Cabo Verde, autoria de Evelinda Ferreira. As ilustrações estão a cargo de João Ferreira. A edição essa é da Guerra e Paz. A autora Evelinda Ferreira nasceu em Faro e é professora de língua portuguesa, trabalha na Gulbenkian no seu serviço educativo e com esta coleção inicia um objetivo muito importante, segundo ela, que é o apelo aos valores interculturais e intergeracionais que, segundo ela, a autora, desde que bem absorvidos e bem assimilados e compreendidos, evitam convulsões geracionais. A história deste Quando Eu For Grande situa-se na Amadora. Estão a perceber porquê, são 16 amigos, o bairro é o bairro de Casal da Boba, na rua, a rua tem várias toponímias, no caso é de Rómulo Carvalho, o mais conhecido poeta António Gedeão. João, protagonista da história, é descendente de cabo-verdianos, tem uma avó, Dedé, e ele regimenta os amigos, todos, são 16, para escutarem uma história que a avó, segundo ele, é portadora de um imaginário muito rico e muito interessante. Os amigos lá vão à rua Rómulo Carvalho, onde vive a avó do João, e então ela começa-lhes a contar uma história de um pescador que sai para o mar, numas ilhas do Atlântico, e no recolher da rede cheia de peixe, começa a escutar uma voz que chama e lhe pede ajuda. Para espanto do pescador, é uma sereia, só que é uma sereia negra. Uma figura do imaginário, de todo o imaginário humano, aqui adquire contornos próprios de uma cultura muito particular, no caso, o arquipélago de Cabo Verde. Dedé. A avó Dedé, por razões várias, deixa um enigma a estes amigos, a estas crianças, a estes jovens, no caso, em que eles terão que resolver a partir de pistas que ela foi lançando e vai lançando no narrar da mesma história. Há uma viagem a Cabo Verde, por parte do João e da Dedé, porque a obsessão maior da sua avó é conhecer uma irmã gêmea que, segundo ela, teve e que, por razões da miséria económica e social, foram obrigadas a separar-se. Este livro, muito mais do que uma história, tem algumas debilidades, de facto, tem. Percebe-se isso com a leitura mais atenta. No entanto, o que é que ressalta destas páginas, que são páginas de uma riqueza ficcional muito intensas? É o drama da imigração, a imigração cabo-verdiana para São Tomé, a malária, a morte, o desespero, o espalhar pelos quatro cantos do mundo de famílias que, apesar de todas as adversidades, mantêm laços muito fortes e muito, muito vivos, de maneira a querer saber o que é que aconteceu aos familiares todos. Em Cabo Verde percorrem as ilhas, a Ilha do Sal, a Ilha de Santiago, o Tarrafal, a Cidade Velha, a grande cidade que foi bombardeada por uma armada francesa, que obrigaram depois, mais tarde, a reconstruir uma cidade nova, neste caso os portugueses, que hoje é a atual capital. E percebemos tudo isso, os familiares que depois acabam por juntar-se na casa da avó materna do João, e aí ela vai conhecer a sua irmã gêmea Domingas, que é tal e qual ela, e vem ainda um primo, tio do João e primo do Chico, que é o cabo-verdiano típico, que é mostrado por esse romance Chiquinho, do Baltasar Lopes, que é, vamos lá, a grande obra da literatura cabo-verdiana. Dissemos que o romance, de facto, tem, mas percebe-se também a vontade desta autora, Evelinda Ferreira, construir uma ficção de maneira e modo a que as novas gerações, os leitores mais jovens, percebam os dramas de quem vive na periferia, nos chamados bairros da lata, de uma grande cidade que é Lisboa, no caso também de uma

Fique tranquilo, porque os astros anunciam agora o fim das crises que andavam tirando o seu sono. Se você estava se desentendendo com seu amor, com os amigos ou mesmo com parentes, não se envergonhe de tomar a iniciativa e colocar um ponto final em tudo isso. Sua cor é caramelo e o seu número de sorte é o 92. Gêmeos. Cecília Rê é também do seu signo de gêmeos. Neste período, procure manter a calma. Olha, essa sua ansiedade poderá atrapalhar o seu desempenho no trabalho e até provocar crises no relacionamento amoroso. Deixe a insegurança de lado e acredite mais nas suas qualidades. Agindo assim, você terá chances de conhecer uma pessoa que lhe dará dicas valiosas para o futuro. Sua cor é vermelha e o 14 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Cada dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Câncer. Eric Marmo é também do seu signo de câncer. Canceriano ou canceriana, acredite, a vida não é só trabalho. Se continuar pensando demasiadamente nos problemas profissionais, poderá receber em breve a visita de um amigo não muito querido, que é o estresse. Por isso, procure se divertir. Sua cor para hoje é marrom e o seu número de sorte é o 17. Leão. Isabel Filardes é também do seu signo de leão. Fique atento e aguarde novidades no trabalho. Existem grandes chances de você conseguir um aumento salarial ou um trabalho extra que vai contribuir muito no seu orçamento diário. Mas para que isso aconteça, controle a ansiedade e na vida amorosa procure ficar mais tempo junto do seu querido. Sua cor é lilás e o seu número de sorte é o 7. Virgem. Sandra de Sá é também do seu signo de virgem. Se você continuar fazendo compras por impulso, gastando com bobagens, acredite, suas finanças poderão se complicar. Por isso, abra os olhos enquanto é tempo. E no amor, não leve as coisas tão a ferro e fogo. Você precisa aprender a cobrar menos do seu amor para evitar aborrecimentos futuros. Sua cor é ferrugem e o seu número de sorte é o 2. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. São os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único que não pode perder. Acarajé com bobagem. Aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. Libra. Nuno Leal Maier é também do seu signo de Libra. Hoje os astros irão favorecer a sua comunicação. Por isso, aproveite para ler bons livros e, se possível, participe de palestras. Unidos pelo mesmo ideal, você e a pessoa amada terão momentos de alegria e poderão até oficializar a data do casamento. Se já tem um compromisso, uma viagem romântica não está descartada. Sua cor é verde e o seu número de sorte é o 29. Escorpião. Diogo Vilela é também do seu signo de Escorpião. Olha, meu amigo, minha amiga, uma rivalidade entre você e um colega de trabalho poderá prejudicar seu futuro na empresa. Para evitar que isso aconteça, use a calma e a inteligência que Deus lhe deu. Na vida 2, esta fase será marcada pelo romantismo. Por isso, não perca a chance de ser feliz. Sua cor é creme e o seu número de sorte é o 32. Sagitário. Thaís Araújo é também do seu signo de Sagitário. Sua vida profissional tem tudo para crescer. Além do seu talento invejável nas horas decisivas, a sua famosa estrela não deixará de brilhar. Terá boas chances no comércio, nos trabalhos, em escritório e nos contatos pessoais. As coisas do coração vão correr do jeito que você esperava. Sua cor é lilás e o 53 é o seu número de sorte. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1, oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Capricórnio. Leonardo Vieira é também do seu signo de Capricórnio. Capricorniano, capricorniana, perseverança e dedicação serão as suas grandes aliadas em busca do sucesso. Terá hoje grandes surpresas. Embora você saiba administrar muito bem o seu dinheiro, convém não confiar cegamente em parentes ou colega. No amor, o seu magnetismo está forte. Mas não vá abusar, hein? Sua cor para hoje é rosa e o 21 é o seu número de sorte. Aquário. Naitê Proença é também do seu signo de Aquário. Vênus forma um bom conjunto com Plutão. Por isso, esse será um dia favorável para você vencer a crise de ciúme que vem perturbando o seu romance. Agora, com o trabalho, as influências astrais estão muito instáveis. Portanto, não dê sopa para o azar. Sua cor é cinza e o 54 é o seu número de sorte. Peixes. Giovanna Tonelli é também do seu signo de peixes. Hoje sua bola não está cheia. Olha, ela está para lá de cheia, com Vênus no seu paraíso astral e Marte no setor dos compromissos ou casamento. Hoje você poderá ter muitas alegrias em família, embora não esteja livre de mudanças, fofoquinhas ou mal entendidos. Sua cor é caqui e o 35 é o seu número de sorte. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Filosofia, psicologia, teologia. As três ciências fazem trilogia analítica, uma extensão da psicanálise elaborada por Norbert Kepp. É ele o protagonista deste espaço radiofónico que lhe levamos às quintas-feiras, às 18h30, para

todas as sextas-feiras, às 14 horas, no Canal 1. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, antes só do que divorciada. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. O Diógenes pediu a Glória em noivado e ela aceitou. E agora apareceu o Armando, o ex-marido da Glória, pedindo que ela assine os papéis do divórcio. Mas era sobre isso que eu vim conversar. Eu decidi me casar com a ninfa... com a Marcinha. Casar? Por isso, eu vim aqui pedir que você assine os papéis do divórcio. Assinar? Isso. Assinar os papéis do divórcio? Você ficou surda? Do nosso divórcio? Do nosso casamento que durou 20 anos, Armando? De um casamento cheio de alegrias, cheio de esperanças. Um casamento construído na base da confiança, na base da compreensão, do carinho e do afeto. Você não disse que estava noiva? Não mude de assunto, Armando. Mas olha, pedindo o divórcio, você quer destruir a instituição mais sagrada que o homem já construiu, Armando. Você quer destruir o casamento, é isso. O casamento não, só o nosso casamento. E eu não quero destruir. Eu quero só deixar de estar casado com você. Você e seus joguinhos de palavras. Olha, vem cá. Por que, por acaso, esse senhor que está do seu lado é o seu noivo? Ele mesmo, Diógenes. Muito prazer. Então por que esse carnaval todo? Pra você isso aqui é um carnaval, né? É um carnaval pra você montar o seu harém lá com a odalisca ninfeta que você pegou pra criar? Não ofenda minha noiva. Noiva? Agora ela é a sua noiva? Claro que é. Se a gente vai se casar... Só por cima do meu cadáver. O quê? Como é, Glória? Eu não tô te entendendo. Você não disse que queria se casar comigo? Ora, disse. E por que essa atitude agora de não querer dar o divórcio pro seu marido? Diógenes, meu bem, não vamos misturar as estações. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que tem. O que esse homem quer é jogar 20 anos de união no lixo. Eu não quero jogar nada no lixo, eu só quero o divórcio. Dá na mesma. Porque se separar de mim pra se casar com aquela lolita cheirando a chiclete tutti-frutti, é dar descarga na moral. Você ainda gosta dele, não é? Eu? Tá na cara que você ainda gosta dele. Não me ofenda, Diógenes, não me ofenda. Se você não quer se separar dele... Mas eu estou separada dele. Eu só não quero dar o divórcio. Porque, no fundo, você ainda gosta do seu ex-marido. Marido porque eu ainda não dei o divórcio. Não dei e não vou dar. Tá vendo? Você ainda gosta dele, Glória. Por isso, eu tiro meu time de campo. Tira o seu time de campo? Como assim? Estou terminando o nosso noivado aqui e agora. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Antes Só do que Divorciada. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. No canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no canal 1. A vida tem destas coisas. Casais que se separam, famílias com um trajeto complicado, mortes que separam duas vidas unidas. Ponto de Encontro é um programa onde semanalmente abordamos estas questões e tentamos dar um amparo a quem dele mais necessita. Ponto de Encontro. Terças, 21h30, no Canal 1. Porque não há presente sem passado, lançamos o repto aos nossos ouvintes para juntos fazermos uma retrospectiva sobre o mundo que nos rodeia. Retrospect, um espaço onde semanalmente falamos da carreira de um artista ou conjunto de artistas segundo múltiplos pontos de vista. Retrospectivemos em Retrospect, todos os domingos pelas 10h30 da manhã com Carlos Bonaparte no Canal 1. Capítulo da polêmica vida de Zezé e Zilu com a novelinha Barracos da Família Camargo. O ex-casal deve estar de brincadeira. Depois de Zezé falar mal da ex-mulher publicamente em uma rede social, Zilu ter ido à delegacia reclamar do sertanejo, agora os dois tiveram coragem de postar uma foto juntos e mandar a seguinte mensagem: estamos aqui, agora juntos, para mostrarmos que estão fazendo uma guerra entre a gente que não existe. Por favor, deixe a gente em paz, Zezé e Zilu. No mundo da fama. Essa história que tentaram emplacar de que Zezé foi o culpado pelo mal-estar de Jean, que foi parar no hospital com um AVC, é pura maldade. Um blog de fofoca descobriu que Jean está com problemas pessoais, especialmente com sua mulher, que o deixou muito nervoso. Dizem que a própria mulher dele saiu espalhando que Zezé foi o culpado pela internação de seu marido, certamente para livrar sua barra. No mundo da fama, Naldo Beni está decidido a ter o filho Pablo Jorge morando com ele definitivamente. Ele entrou nesta semana com ação na justiça pedindo a guarda do menino, que escreveu uma carta dizendo que quer ficar com o pai. Pablo já fica mais com Naldo do que com a mãe, inclusive viaja com ele direto. O garoto fez até as pazes com Moranguinho, atual mulher e madrasta do menino. No mundo da fama. Gente, vocês acreditam que Graciela Lacerda está fazendo acusações públicas contra Zilu e Jean, da dupla com Giovanni? A namorada de Zezé parece estar empolgada com esse barraco todo e, na falta do que fazer, resolveu dar palpites. Em uma rede social, ela afirmou que Zilu armou flagra numa delegacia, o que é mentira de Graciela, pois a reportagem de um blog estava lá fazendo uma matéria quando deu de cara com Zilu. No mundo da fama, Em 1991, a dupla Zezé de Camargo e Luciano estreou no mercado fonográfico com o pé direito. Logo no primeiro disco, os irmãos emplacaram o hit É o Amor, uma das músicas mais tocadas naquele ano. Em pouco tempo, o Brasil inteiro já sabia a letra de cor e milhões de pessoas correram para comprar o disco. Esse estouro aconteceu exatamente no ano seguinte ao fim do Globo de Ouro. O programa ficou 18 anos no ar e eles irão cantar na nova edição do Globo de Ouro. Rir e morrer dá saúde e faz-se rir. E então, se for pela manhã, muito melhor. Tremenda Corte.

se encontrarem, refletirem juntas e se proporem alguma atividade coletiva, já constitui um acontecimento social ou político. Por isso, as comunidades representam uma forma de organização autônoma, não dirigidas e comandadas de cima. Elas tiveram uma importância decisiva em algumas iniciativas populares, como na organização de sindicatos livres, nas greves dos metalúrgicos, no aparecimento do movimento contra o custo de vida, nas lutas pelos direitos dos camponeses e dos índios. Nos lugares onde não existem as organizações populares, as comunidades eclesiais de base desempenham múltiplas funções. São o lugar da escola, do esporte, da luta pela terra, da educação partidária. Onde já existem as organizações populares, que assumem suas funções, as comunidades mantêm com elas uma relação livre e solidária. Geralmente, os membros das comunidades são os mais ativos de tais organizações, ou orientam os participantes para agirem em tais organismos populares. Não se deve substancializar as comunidades e considerá-las como uma realidade fechada sobre si mesma. Na verdade, trata-se de um conjunto de relações sociais de raiz religiosa, mas que penetra todo o tecido social popular. Fique com essa reflexão, que o Deus da vida nos abençoe. Fique também com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.